amor e não amar ninguém. É pra fazer amor e não amar ninguém. E não amar ninguém. Tomei a saideira na calçada, porque o boteco fechou. Tava jogado, tava só o caco, e veio o caminhão de lixo e me levou. Peguei o spray da mão do pichador e escrevi no muro: diga não ao amor. Olhei pro céu e vi uma estrela cair. Fiz um pedido, queria o coração assim, o coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. É pra fazer amor e não amar ninguém. É pra fazer amor e não amar ninguém. O coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. É pra fazer amor e não amar ninguém. É pra fazer amor e não amar ninguém. E não amar ninguém. Ok, Produções, Sérgio Soares, cerimonialista, tamo junto. E escrevi no muro: diga não ao amor. Olhei pro céu e vi uma estrela cair. Fiz um pedido, queria o coração assim, o coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. O coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. É pra fazer amor e não amar ninguém. É pra fazer amor e não amar ninguém. E não amar ninguém. Bora, Sidney Só, Chamega e Seu Olho. WM Produções, Will e Washington, tamo junto, Foca Produções de Alagoas.